Na última reunião, nós enfatizamos e entramos em mais detalhes sobre a obra e o poder da cruz. E eu gostaria de ainda dar uma pincelada para a gente poder continuar. É que esse entendimento desses dois aspectos, esses dois lados da mesma obra que o Senhor Jesus fez, é fundamental. O lado da substituição e o lado da inclusão. E para você entender melhor, eu fiz aqui um paralelo, uma distinção entre pecados cometidos e a natureza que o produziu. Em Romanos, Paulo chama os pecados cometidos de pecados no plural. Mas quando ele quer falar a respeito dessa natureza pecaminosa, Paulo chama de pecado no singular. O que é isso? Eu coloquei algumas diferenças. Primeiro, o pecado no singular é um princípio em nós. Os pecados são atos que nós praticamos. Segundo, a natureza pecaminosa em nós é uma lei. Mas os pecados que nós cometemos são atos, transgressões. A natureza pecaminosa está relacionada com o nosso ser. Mas os pecados estão relacionados com o nosso fazer. A natureza pecaminosa está ligada com o que somos. Os pecados com aquilo que fazemos. A natureza do pecado exige libertação, mas os atos pecaminosos exigem perdão. A respeito da natureza pecaminosa, diz que precisamos de vencê-la, mas a respeito dos pecados, precisamos de obter paz. A natureza refere-se à santificação, mas os atos é uma questão de justificação. A natureza pecaminosa é a árvore. Os pecados cometidos são os frutos. A natureza pecaminosa, o nosso pecado no singular, é tratado na morte da cruz do Senhor Jesus. Mas os nossos atos são tratados por meio do sangue de Jesus. Isso segue um raciocínio. Qual raciocínio? O homem comete pecados diante de Deus. Isso são obras pecaminosas. Essas obras pecaminosas colocam o homem debaixo de condenação. Então, por causa disso, agora ele precisa de perdão. Por causa dessas obras pecaminosas, ele também se constitui inimigo de Deus. Por isso, agora ele precisa de reconciliação. Por causa dessas obras que ele comete, ele está sujo e contaminado. E não pode ter comunhão com Deus. Ele agora precisa de purificação. O remédio de Deus é a morte substitutiva de Jesus na cruz. A sua morte é o pagamento da minha dívida. Isso é chamado de redenção. Pela sua morte eu sou justificado. Ou seja, a justiça de Cristo é atribuída a mim. É colocada em mim. Isso é chamado de justificação. O remédio, portanto, aos nossos atos é o sangue de Jesus. Que me purifica de todas as minhas iniquidades. Vamos ver agora, a partir da próxima reunião, ou dessa, todos esses aspectos que mencionei. A purificação, o perdão, a reconciliação, amém? A justificação, são todos aspectos dessa grande obra da cruz que eu mencionei para os irmãos. Mas um aspecto inclusivo, o homem não apenas comete pecados, mas ele possui uma natureza pecaminosa dentro de si, ele é um pecador. Ele não só comete, mas ele é um pecador. Por causa dessa natureza, ele agora é escravo do pecado. E necessita de libertação da escravidão. A única maneira de se libertar da escravidão é morrendo. Qual o raciocínio? Como é que o homem tornou-se pecador, irmãos? Como que foi? No dia que ele pecou a primeira vez? Que dia que ele tornou pecador? No dia que ele nasceu. Então ele vira pecador por nascimento. Como é que ele é liberto do pecado? Morrendo. Bom, você mesmo não pode morrer, mas Deus veio ao seu auxílio. O que ele fez? Ele fez a morte de Cristo se tornar a sua morte. Você não podia morrer, mas em Cristo o seu velho homem morreu. Por causa dessa natureza, você está morto para Deus e, portanto, precisa ser regenerado. Não apenas o velho homem morreu com Cristo. Mas a verdade é que o novo homem agora também ressuscitou e recebeu uma nova vida dentro do seu espírito. Chamamos isso de nascer de novo, ou regeneração. Por meio da regeneração, nós ganhamos um novo espírito e um novo coração diante de Deus. Nós vamos ver também essas verdades todas aqui, pela ordem. A santificação, perdão, a regeneração, a transformação, a santificação e a conformação, que vai resultar no final na glorificação, que vai ser o último estágio da nossa salvação. Então nós vamos ver cada um desses aspectos agora. Primeiro aspecto é o perdão. O perdão é o primeiro aspecto da obra da cruz. Os seus pecados que você cometeu necessitavam de perdão, purificação diante de Deus. Por termos ofendido a Deus com os nossos atos, e é bom lembrar que os nossos atos de pecado ofendem a justiça de Deus, então nós precisamos de perdão. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita. E para satisfazer a justiça de Deus, nós tínhamos que morrer. Porque o que dizia a lei de Deus? A alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus exige morte. Mas você não pode morrer porque Deus quer livrar você dessa morte. Deus então veio em nosso auxílio e nos enviou Jesus, que tomou o nosso lugar e morreu a morte que nós deveríamos morrer. A solução perfeita do problema foi Cristo, que veio e derramou um sangue completamente sem pecado para me purificar, para me perdoar. O primeiro aspecto é o perdão. Perdoar é esquecer. Jeremias 31, verso 34, diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor está dizendo que quando, por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele nunca mais vai se lembrar dos seus pecados. O sangue de Jesus tem o poder de produzir amnésia divina. É a remissão do pecado. É a redenção que eu mencionei na última reunião. É o preço que foi pago por causa do meu pecado. É que me permite agora dizer que eu fui perdoado e eu tenho paz para com Deus. Hebreus 10, 17 também diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso é perdão. Pastor, como é que funciona isso na prática? Na prática é o seguinte: no dia em que você se converte e você confessa a Jesus, os seus pecados anteriores são todos cancelados. No dia em que você abre a sua boca e confessa Jesus como Senhor, e no seu coração você crê que ele ressuscitou dos mortos, os seus pecados são todos cancelados por causa da redenção. Você é perdoado, diz a Bíblia. Pastor, e os pecados que eu vou cometer a partir daí? Bom, o Senhor espera que você não peque mais. Mas se porventura você pecar, você tem um advogado diante de Deus. Os pecados que você tinha antes de converter são cancelados exclusivamente pela sua confissão e fé. Confissão de salvação. Você não tem que confessar um por um. Não na conversão. Você nem se lembraria. Tem gente que converte com 90 anos de idade, dá para lembrar de tudo que ele fez? Não. É cancelado por atacado mesmo. Mas depois que você se converte, cada vez que você errar ou pecar, o Espírito Santo vai dizer para você: está errado. E quando isso acontecer, você precisa fazer o quê? Confessar. Você vai ter que aplicar o sangue pela fé sobre aquele pecado. E vai dizer para o Senhor: Senhor, eu te confesso o meu pecado, porque eu sei que Jesus já pagou o preço por ele. Eu sei que ele já foi cancelado na cruz. Eu o rejeito na minha vida, mas eu reconheço que eu pequei. É necessário reconhecer o pecado depois que você se converte. Depois de convertido, não pode mais confessar pecado por atacado, simplesmente. Você precisa de tratar com tudo aquilo que o Espírito Santo diz que está errado na sua vida. Mas preste atenção. Uma vez você confessou o seu pecado, não aceite mais a acusação do diabo. Tenha paz com Deus. Não confesse seu pecado mais de uma vez. Por quê? Porque na primeira vez que você confessa, o Senhor apaga. Se você insistir em confessar de novo, achando que ele não perdoou, você vai dizer para ele o pecado, ele vai dizer: você está falando de quê? Não me lembro. A que você está se referindo? Não me lembro. Porque a Bíblia fala que o Senhor esquece. Ouça o que eu digo para você. Não tente lembrar a Deus o que ele já esqueceu. Está me ouvindo? Também tem aquela outra história. Ah, pastor, Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Você é maior do que Deus? Mais justo do que Deus? Se algo satisfaz a Deus, por que não satisfaz você? Se Deus diz que o sacrifício de Cristo foi suficiente, por que você precisa apresentar algo a mais para sentir paz com você mesmo? De fato, tem irmãos que dizem que não se perdoam, mas isso é apenas uma maneira dele dizer que ele é incrédulo e que ele quer ter alguma obra de justiça. Ele quer ter algum tipo de obra para dizer, não, eu pequei, mas eu agora resolvi, está vendo? Eu fiz algo aqui. Não funciona assim. Por isso essa história de irmão que diz que não se perdoa, é porque não teve luz ainda do perdão de Deus. Não compreendeu ainda. Quem é você para não se perdoar se Cristo já perdoou você? Você não é maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus. Se ele está satisfeito, comece a rir você, querido. Se ele diz que está contente, comece você a saltar. Porque ninguém pode nunca ter um padrão mais alto do que ele. É o padrão da divindade, da justiça do céu. Tem uma história, talvez você conheça, mas eu faço questão de contar porque alguém talvez está assistindo no vídeo e não ouviu. Eu faço questão de registrar porque eu acho que é uma história que é uma revelação. É um fato que aconteceu. Quem nos contou foi um irmão muito precioso chamado Judson Cornwall, quando esteve no Brasil há uns 15 anos atrás. Ele conta que na sua denominação teve um pastor que caiu em pecado de adultério. Você sabe, tem pecados graves, mas pecado de adultério na vida de um pastor é algo que realmente se mancha, marca. E a igreja então o disciplinou, e durante 3 ou 4 anos ele ficou afastado do ministério. No final desse tempo de disciplina, a liderança chamou o pastor Judson Cornwall para ir até aquele irmão e restaurá-lo, trazê-lo de volta ao ministério. E o pastor Judson conta que foi até ele, mas não teve nada que ele dissesse que convencesse aquele irmão que ele estava perdoado. E aquele irmão, antigo pastor, dizia, não tem jeito para mim, meu ministério acabou. Não tem como, isso não tem como apagar, isso é uma mancha que não pode ser apagada. O pastor Judson foi para casa e pediu a Deus uma palavra. Estou contando porque isso aconteceu mesmo. Não é uma ilustração que eu estou aqui criando para você. Por isso eu gosto muito de dizê-la, porque eu creio que foi uma revelação para mim. Como foi para ele. O pastor Judson conta que foi para casa e orou e falou, Senhor, dá-me uma palavra para eu dizer para esse irmão. E ele conta que à noite ele teve um sonho. E nesse sonho ele foi levado até um lugar no céu. E esse lugar era muito grande, parecia uma grande biblioteca, que havia livros, muitos livros. E tinha um anjo servindo ali. E ele então chegou para um anjo e perguntou, escuta, que lugar é esse? Que livros são esses? E o anjo disse para ele, olha, aqui é o lugar onde estão os livros das vidas das pessoas. De todas que viveram na terra. Estão todas registradas aqui, para a memória diante de Deus, para o juízo do último dia. E ele falou, poxa, eu não sabia que estava tudo registrado. E o anjo disse, sim, tudo que foi feito e falado, está registrado diante de Deus. E naquela hora, ele lembrou daquele pastor. Ele perguntou para o anjo, será que eu poderia ver o livro da vida do pastor fulano? E o anjo prontamente trouxe para ele o livro. E ele começou a folhear. Ele queria ver como é que Deus havia registrado o dia do pecado daquele pastor. E ele conta que lá ele viu a ordenação, conversão, ele viu, sabe, os filhos nasceram, os grandes eventos na vida daquele irmão. E quando estava chegando perto da página, ele contando que ficou assim tão emocionado, pensando, como que Deus, que é tão santo, enxerga o pecado? Mas quando chegou na página onde deveria estar escrito o registro daquele dia tão terrível, ele conta que olhou e não havia nada escrito, estava em branco a página. E ele chamou o anjo e falou, escuta, você falou que estava tudo registrado aqui, mas olha, tem páginas em branco aqui nesse livro. Então o anjo disse para ele, é porque aquilo que o sangue do Cordeiro apagou, não há mais memória diante de Deus. Deus não sabe. Deus se esquece. Não tenta anotar no livro o que já foi apagado pelo sangue do Cordeiro. O que foi apagado não vai ser escrito novamente. Já foi apagado. Esse é o perdão da cruz. E o perdão atinge todos indistintamente. Alguém pode dizer, não, pastor, mas tem limite. Tem certos pecados que o sangue não vai apagar. Tinha uma irmã na minha igreja, já é falecida, chamava Vilma. Eu a conheci no presídio, uma vez que eu fui pregar. Me convidaram para ir pregar no presídio, ela estava lá. E eu preguei, me lembro até hoje da mensagem que eu preguei, fiz o apelo, ela era uma mulher mais alta do que eu, morena, e ela veio o apelo na frente chorando. E a irmã que me convidou falou: pastor, você sabe quem é essa mulher? Eu falei: não, não sei. E ela falou: essa mulher é aquela feiticeira. Alguns anos antes, havia tido um caso de feitiçaria aqui na cidade de Guapó, perto de Goiânia. E essa mulher era líder de um grupo de satanistas, e eles pegavam crianças de 7 anos de idade, tinha que ser branquinha, do olho azul, etc. Eles sacrificavam essas crianças, tiravam, serravam ao meio, tiravam o coração ainda batendo, e cada um comia um pedaço. Eles foram julgados no ginásio de esporte, porque o povo queria ver, para ter certeza que seriam condenados. E essa era a líder. E eu naquele dia havia pregado a respeito do poder do sangue de Jesus de perdoar qualquer pecado. Mas eu estava pensando era em marginais comum. Marginais que haviam roubado, matado. Não havia pensado em algo daquela dimensão. E quando acabou, eu reiterei para ela, falei: olha, tudo que eu falei para você é verdade. Se você crer e você confessar, o sangue do Senhor vai apagar todos os seus pecados. E não haverá lembrança diante de Deus dele. E ele vai vir e vai morar dentro de você. Eu lembro que ela chorava. Sabe por que ela chorava? Porque até entre as presidiárias, ela era isolada, ninguém chegava perto dela. Ninguém conversava com ela. Primeiro porque tinham medo. Achavam que ela tinha pactos demoníacos. Segundo porque todo mundo se achava muito bom perto dela. Você consegue imaginar alguém que todo mundo se acha bonzinho perto dela? Até aquela cidadã mais criminosa se acha mais santa perto do que ela fazia. Porque o que ela fazia, de fato, era hediondo. Hediondo, hediondo, hediondo. E aquela irmã chorava, chorava. E ela falou: pastor, eu quero. E eu falei: então ora comigo. E nós oramos. No final, eu falei para ela: os seus pecados são perdoados por causa do sangue de Jesus. Ela chorava que ela não se segurava. Passou alguns anos, já na videira, ela começou a ter um sistema, ela estava com vários anos de cadeia, não sei, talvez 12 ou 15 anos, não sei. Aí ela podia sair da cadeia durante o dia e dormir à noite na cadeia. E um dia ela me apareceu na igreja, falou: pastor, eu sou membro da sua igreja. Eu estou aqui para participar de uma célula, eu quero estar aqui. Mas ela dormia na cadeia, ela não podia estar em uma célula durante a noite. Nós colocamos ela numa célula durante o dia. E durante vários anos nós sustentamos, ajudamos, demos comida, demos roupa. Mas nós nunca deixamos ela contar para ninguém a história dela. Porque tínhamos receio das pessoas não entenderem. E ela não falava nada. Mas cada vez que eu a via, eu sentia uma alegria no meu coração de saber que não existe pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa perdoar. Se tivesse uma Olimpíada de pecado, aquela seria talvez medalha de ouro. Difícil ganhar dela numa Olimpíada de pecado. Difícil. Se teve perdão para ela, por que não pode ter perdão para cada um de nós também? Não limite o poder de Deus para perdoar. O poder do sangue de Jesus. A Bíblia fala que o sangue é vida. Portanto, o sangue de Jesus foi a vida do próprio Deus que provou a morte. Isso é uma contradição de termos, porque Deus não morre. Mas quando Deus se fez homem, ele permitiu que a vida da divindade, de alguma maneira, tocasse e entrasse na morte, para que nós tivéssemos vida. Isso é um mistério. Não temos noção de quão sagrado é o sangue de Jesus. Uma vez conversando com um homem de Deus, muito íntimo do Senhor, já velho, ele dizia: pastor, eu tenho visões. E eu não gosto muito quando as pessoas ficam falando toda hora: o sangue de Jesus tem poder. Eu falei: por quê, irmão? Ele disse: porque é algo tão sagrado, que quando o sangue de Jesus de fato é invocado, no céu os anjos põem a boca no chão. Porque eles não entendem. Eles não entendem. Como é que Deus se fez homem e ainda resolveu morrer no lugar de monstros que éramos nós, no pecado, totalmente deformados pelo pecado, totalmente distantes da glória dele? Como é que ele resolveu morrer ainda por nós, derramando a sua vida? Os anjos não entendem. É a coisa mais sagrada que existe. É o sangue de Jesus que está colocado no santuário lá no céu, na presença de Deus ainda hoje. Ele é a memória. E é por ele que podemos entrar com ousadia hoje no Santo dos Santos. Nunca chegue diante de Deus com base em outra coisa que não seja o sangue do Senhor Jesus. Não importa quão maduro você está na fé, o sangue de Jesus é o que abre a porta para você entrar. Não importa se você jejuou 40 dias só na água, é o sangue de Jesus que te permite entrar. Não importa quão bonzinho você fez hoje, fez muitas boas obras, não importa, é o sangue de Jesus que te faz entrar. Nunca comece a pregar confiado em algum mérito seu. Nunca comece a aconselhar confiado em algum mérito seu. Jamais confie em nada que proceda de você mesmo, mas confie no sangue de Jesus. Mas seja ousado, não pare, faça prova, vê até onde que vai. Eu tenho visto, o Senhor se agrada quando nós confiamos exclusivamente nos méritos dele. Isso é o perdão da cruz. Fomos perdoados. É inadmissível um crente andar hoje debaixo de depressão e melancolia. Foi perdoado. Crente não fica lembrando do passado, já foi apagado, não tem lembrança. Você não tem passado, essa é a grande verdade. Foi tudo lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Crente não tem receio de erguer as mãos para o céu, porque suas mãos foram lavadas, purificadas, agora são mãos santas erguidas para o santuário. Não tem receio de alguém apontar o dedo e ele vence o diabo por causa desse sangue, porque mesmo que o diabo queira acusá-lo, ele tem uma resposta para dar, justificado. Conta-se que certa vez o diabo apareceu para Lutero com a listinha dos pecados dele. E eu creio que é verdade, porque no filme Lutero, que foi lançado recentemente, tem uma cena como essa. Só que lá eles atribuem algum momento de loucura de Lutero, mas não era loucura. E diz que Lutero estava dormindo à noite e o próprio Lúcifer chegou e o acordou, cutucou. Ele olhou para o lado, viu que era Lúcifer e falou, ah, é você? E Lúcio falou, não durma, você tem que ouvir a listinha que eu tenho para você. E colocou, foi colocando, escrevendo, e falando tudo para ele, e Lutero contando que foi ouvindo. E no final de aula falou para ele, o que você tem para falar sobre tudo isso? Aí disse que ele pegou a caneta, escreveu no papel, lavado pelo sangue do Cordeiro. Não tem mais nada para dizer para o diabo. Justificado, porque fomos perdoados. Tem mérito? Não. Tem merecimento? Nenhum. Ele fez por nós. Essa é a verdade. Nós gostamos muito de ouvir revelações novas, doutrinas novas, profundas, eloquentes. Mas quantos pastores estão pregando a respeito do perdão nos seus púlpitos? No dia da ceia, estão lembrando os crentes a respeito da redenção da cruz. E fazendo isso com vida. A cada ceia, cada batismo, cada reunião, o evangelho é baseado nisso, querido. O crente que não recebe essa instrução e esse alimento apropriado, ele é um crente problemático, defeituoso. Nunca vai crescer em Deus. Porque constantemente vai sentir acusado. O segundo elemento, bom, o primeiro foi a redenção, não é? O segundo é o perdão. Muito ligado ao perdão, agora vem o terceiro, que é a purificação. O que é a purificação? 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Então tem uma diferença entre perdoar e purificar. O perdão está ligado com a ofensa. Você ofendeu a Deus e a sua justiça. Então agora você tem que ser perdoado. Perdoado. Agora, não fica pensando que o perdão de Deus é apenas uma atitude tola do tipo, tá bom, Adão, deixa para lá, não peca mais não. Não, o perdão custou muito caro. O perdão de Deus é o cumprimento da sua justiça completa. Perdão nosso é barato, porque nós não temos direito de cobrar a justiça de ninguém. Então, como nós somos pecadores, nós não cobramos nada, perdoamos livremente. Mas o perdão de Deus custa caro, irmãos. O perdão de Deus custa caro. Custou, aliás. Jesus pagou o preço. Mas olha o que o texto diz. Ele é poderoso ou é fiel para perdoar e para purificar. Enquanto o perdão está ligado com a ofensa que eu cometi, a purificação está ligada com a mancha que ficou. Todo pecado é uma ofensa, e ao mesmo tempo produz uma mancha, uma mácula em você. Todo pecado marca. Está me ouvindo? Se o seu pecado não for purificado, essa mancha vai pesar na sua consciência depois, porque vai ficar a lembrança em você. Agora veja como é precioso isso. A obra de Deus não é só perdoar você. Então não é só Deus que vai esquecer. Se você de fato crê, você também vai esquecer. Por quê? Porque você vai ser purificado. Não vai ter mais mancha em você daquele pecado. Portanto, você vai olhar e não vai lembrar. Veja, quando eu estou comendo e deixo cair comida na minha roupa, toda hora que eu me olho, eu vejo a mancha, eu falo, ih, foi aquela hora. Deixei cair. Encontra alguém fala, e essa mancha? Ah, foi aquela hora, deixei cair. A mancha não me deixa esquecer. Entendeu? A mancha é a lembrança, é o memorial. Agora, Deus é tão bom, que ele não apenas perdoa você, ele fala, tudo bem, deixa eu cair comida na roupa, eu te perdoo por essa injustiça. Mas sabe o que mais? Eu vou passar aqui agora um alvejante celestial, o sangue de Jesus, e vai limpar isso aqui. Sabe o que acontece? É provável que eu tenho certeza que eu deixei cair comida na minha roupa. Mas como não tem nenhuma mancha aqui, eu não me lembro de nenhum dia que isso aconteceu. Entendeu o que eu estou dizendo? Por que eu não me lembro? Porque eu não fui só perdoado, eu fui também purificado. A minha consciência foi purificada. Eu tenho paz agora na presença de Deus. E por isso, o perdão, o preço pago, leva Deus a esquecer. Mas a purificação, a ação do sangue na minha consciência, no meu coração, também me leva a esquecer. Por isso que eu não compreendo essa história de irmãos que dizem que creem que Deus perdoou, mas ele mesmo não perdoa, não consegue esquecer. Não consigo entender isso. A fé não funcionou. Como é possível isso? É porque não creu. É porque não creu genuinamente. Se você crê, você não apenas é perdoado, mas sabe, você vai esquecer disso também. Coisas que você fez e ficava se torturando. Sabe aquele irmão que fica se torturando? Ai, por que eu fiz isso? Eu sou miserável. Ah, o que você fez? Ah, você não vale nada. Sabe, você fica a vida inteira fazendo isso? É porque ainda você não creu no perdão. Quando você confessar e crer que ele é fiel, aí automaticamente vai desaparecer a mancha. E você não vai ficar mais se torturando. Você vai sentir paz na presença de Deus. Isso é a purificação. Quantos querem paz na presença de Deus? Fique em pé onde você está. Vamos pedir ao Senhor mais uma vez que nos abra o entendimento, que possamos desfrutar da provisão completa, dessa plena salvação que Ele nos concede. Amém? Passa a mão no nome do seu irmão, vamos orar por ele. Ora para que Deus dê a ele revelação, espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Oh, Deus!